Ora, boa noite a todos. Boa noite, João. Boa Boa noite, noite Pedro. a todos que nos estão a ouvir agora em direto e aos que nos vão ouvir nos próximos dias, nas diferentes plataformas de podcast. Ora, hoje não temos, nós vamos começar por aí, não temos Mariana. Mariana, durante os próximos meses, 2, 3 meses, mais coisa, menos coisa, haverá aqui alguns dias, à segunda-feira, que não vai ser possível estar presente. E, portanto, vamos fazer quase uma espécie de pós-jogo Pós-jogo. em versão Sporting 160, que será Ficas sempre bem. diferente, porque aqui eu também irei comentar qualquer coisa, mas vamos tentar arranjar aqui a melhor forma possível para que Vambora. isto tenha o dinamismo habitual Para a que próxima as vamos pessoas convidar estão aqui habituadas. malta para vir cá. Pois, na verdade, a verdade seja dita, a Mariana avisou-nos com bastante antecedência, mas eu só hoje de manhã é que percebi que Também ela eu não quero ia esta estar segunda-feira. e portanto, esta segunda-feira, e ela inclusive até queria gravar o vídeo, mas não era preciso, porque ela tinha lá questões profissionais, e primeiro o trabalho e depois aqui a nossa diversão, digamos assim. Muito bem, nós temos aqui vários assuntos para falar, o jogo com o Marítimo, antevisão do Dortmund, a agenda desta próxima quinta-feira, também passar aqui um bocadinho na divisão do jogo com o Arouca, também as modalidades, passar aqui em revista o fim de semana. Andará mais ou menos à volta disto estes cinco grandes temas. Alguma pergunta que queiram fazer, tentaremos também responder. João, vamos começar pelo jogo de sábado? Sexta? Sexta? Sexta, Sexta? sexta. 7 da noite, exatamente. Agora já estava aqui. Realmente o Sporting jogou logo no início, ainda mal tinha começado o fim de semana. Verdade. Sexta-feira, 19 horas. O Sporting venceu por 1-0, um jogo que, apesar do resultado não o indicar, foi um domínio claro e absoluto por parte do Sporting, com variedíssimas oportunidades de golo. É engraçado que eu lembro-me que alguém partilhou um vídeo no Twitter, já não me lembro quem foi, só com as diferentes oportunidades, e aquilo é absolutamente avassalador. O Sporting, bastava ter concretizado 2 ou 3 para o jogo ter sido extremamente mais calmo. Acabou por ser por 1-0, um golo já nos descontos de penalti. Vamos começar por aí. Como é que tu viste, do ponto de vista geral, esta exibição do Sporting? Que nos mantém na posição que estávamos antes de começar esta jornada e com a mesma distância para Benfica e igual ao Porto, porque na prática todos os três da frente venceram. Primeiro, boa noite Pedro, boa noite a todos. Dar aqui um abraço especial ao Adriano Machado, que diz que nos fala da Ilha das Bermudas, que eu acho sempre fantástico, e portanto, um dia que o Sporting 160 faça lá em direto das Ilhas Bermudas, era giro. Não era Não mal. era mau, não era mau, portanto, um abraço para ele e por ser realmente um lugar mais, um pouco diferente do habitual. Em relação ao jogo, foi um jogo de sentido único, conforme tu disseste muito bem, nós já te falamos no pós-jogo, mas para quem não ouviu, um jogo contra uma equipa que jogou com um bloco baixo. O Sporting tem sempre dificuldades contra essas equipas. O Marítimo não pressionava alto, deixava de estar. O Marítimo jogou com 5-2-3, portanto, uma linha mesmo de 5, 5 defesas, depois dois médios e três avançados que tentaram, obviamente, condicionar o jogo pelo miolo do Sporting e não deixar o jogo do Sporting fluir na construção. E o Sporting tem grandes dificuldades contra estas equipas. Isto porque não existe, por assim dizer, jogadores com características diferentes que nos pudessem dar algo que realmente Mateus Nunes e Palhinha não dão no meio campo. Também os três centrais que jogaram de início não têm uma profissão de fazer a construção. O Inácio faz falta aí, que é levar a bola, atrair a pressão ali quando se entra já no miolo adversário e depois soltar. Os nossos jogadores não têm essa preponderância. Quem jogou, Neto, Coates e Fedal. E, portanto, acho que o Sporting, apesar de todas as dificuldades, e foram notárias, porque Mateus Nunes é um jogador mais de transporte e precisa ter espaço, e aqui o espaço era realmente reduzido, teve grandes dificuldades. Mas, mesmo assim, apesar das dificuldades, há duas notas que queria salientar. Primeiro, a atitude da equipa, nunca desiste, é uma equipa com uma união e com um espírito vencedor até ao fim. Na rádio até sofri uma pequena provocação do Hugo, que estava a conduzir a emissão, aos 92 já me estava a dizer, então este empate é mau e tal, e eu disse, se for empate é mau, mas eu acredito que ainda o Sporting vai marcar. E esta fé passa do campo para os adeptos, desde que Ruben Amorim tomou conta da equipa. E, Sem portanto, nós dúvida. acreditamos sempre até ao fim, mas mais importante é que os jogadores também acreditam até ao fim. E, portanto, o penalti foi justíssimo, acabamos por marcar o golo, mas há aqui muitas ilações a tirar. A atitude é uma delas, obviamente. Depois, mais uma vez, nota-se um decréscimo de forma que advém do jogo do Ajax de Vinagre, e que me preocupa, obviamente, porque nós estávamos um bocado coixos do lado esquerdo, ou seja, tínhamos um super porro no lado direito, e que depois na segunda parte, com as alterações feitas, foi praticamente o extremo, e apesar de ter sido o melhor jogador em campo, também houve ali muita precipitação na decisão, muitos cruzamentos. Depois dá para perceber que o Sporting é uma equipa que falta claramente uma opção diferente no meio-campo, e acho que essa opção podia ser Daniel Bragança neste jogo, em que tem a bola sem pressão, joga de frente para os adversários, tem tempo para a decisão, tem tempo para passe, tem tempo para fazer aqueles passos mágicos, aquelas aberturas de circulação de bola é muito melhor. E basta dizer que Daniel Bragança nesta liga só tem 67 minutos, portanto nem um jogo completo tem em campo. Estava a todo jogador que podia fazer também a diferença, já fiz na pré-época a jogar a 8, só tem 28 minutos. O Sporting tem muita pouca utilização, portanto, Mateus Reis tem 194, Tiago Tomás só tem 125 minutos, o Ugarte só tem 1 minuto. Isto leva-me a outro ponto, que é a falta de condições ou a falta de material para nós jogarmos noutro tipo de jogo, quando temos e apanhamos pela frente uma equipa dessas. Obviamente que se tivéssemos marcado na primeira parte, e aí temos realmente duas ou três oportunidades muito boas. Nuno Santos já falhou 5 grandes oportunidades na Liga, só estou a contar com a Liga Nacional, eu estive a contá-las, 5 grandes, mas a verdade é que aparece, que está lá, e portanto é um jogador que luta e que aparece, e portanto para falhar é preciso aparecer. Sarabia teve muito bem a deixar duas vezes Nuno Santos na cara do guarda-redes, e portanto, apesar de ainda não ter as rotinas, tudo, é verdade que Sarabia tem muita inteligência e aquela capacidade de decisão e do último passo conseguiu colocar ali, descobrir Nuno Santos na cara do guarda-redes, mas Sporting falhando, obviamente o tempo vai passando, o adversário vai fazendo muito antijogo. E atenção, nós não condenamos ninguém por jogar à defesa, condenamos é pelo antijogo que fazem. Claro. Uma coisa é jogar à defesa, outra coisa é antijogo, e o Marítimo fez muito antijogo. Jogar é uma coisa que a malta das televisões, nomeadamente a Sport TV, porque eu, curiosamente, até acho que chegámos a falar disso no pós-jogo, e depois também naquilo que acabamos por fazer no Twitter, naquele espaço onde que dá para criar, tipo o Clubhouse, que eles chamam os Spaces, e porque o Vidigal estava a defender aquele estilo de jogo, é as armas, epá. Não és armas, não. Uma coisa é tu jogares defensivamente, seres mais cauteloso, claro. Não tens obviamente as mesmas armas. Outra coisa é constantemente a fazer antijogo ao ponto de, e que nós como todos já falamos disso, acho que todos os sportinguistas ficaram contentes com essa questão, que foi o próprio guarda-redes aos 56 minutos vê o amarelo, o amarelo. Antijogo, e depois é expulso e eles nem têm possibilidade de substituí-lo e acabam por ter que tentar defender o penalti com um jogador, claro. É quase uma espécie de justiça poética. São coisas completamente diferentes, porque não é uma questão de antijogo, e demos até vários exemplos disso. O Bruges no outro dia ainda empatou com o Paris Saint-Germain, e obviamente são equipas completamente diferentes, e não é preciso recorrer ao antijogo. O Young Boys ganhou ao Manchester United, apesar de jogar contra 10, mas equipas completamente diferentes do ponto de vista de orçamentos. Claro que também jogavam em casa, mas ali o Marítimo foi claramente, que era o que tu há pouco estavas a dizer, não é? Aquela linha de 5, aquilo era uma linha de 5. Estanque. Aliás, o grande jogador, como é que se chamava o central deles, era espanhol, o que te fartou-se de cortar bolas, que agora já vou ver o nome. Já não. Opa, aquilo era umas atrás das outras, aquilo era claramente uma tentativa de sair de Alvalade com o pontinho, aquele famoso pontinho. Claro, aquilo foi para o 0-0, claramente. Né? Exatamente. E, portanto... e aquilo que eu estava a dizer, e eu acho que aí, e não faz mal aqui o Ruben Amorim, na minha ótica, mudar logo tudo ao intervalo. O que eu acho que devia ter sido feito logo ao intervalo, já vamos Jorge à questão Sáenz, de Tiago, Jorge Sáenz. Não tirar, eu acho que devia ter entrado o Jovem, e neste caso recuar o Nuno Santos, como eu até disse no Twitter, tirar o Vinagre e colocar o Jovem. A opção foi para Tiago Tomás, para a esquerda, e já vamos ao tema de Tiago Tomás. Eu acho que nesta altura não é jogador para entrar para a esquerda nem para a direita, o único lugar dele é para a frente, e naqueles minutos finais, quando Tiago Tomás aproxima-se mais de Paulinho ou tenta estar na área, mas é verdade que falta-nos esse jogador de características muito mais fixas no ataque, porque precisamos mesmo de um avançado centro com capacidade até de jogo de cabeça. Tiago Tomás não ganha nenhuma bola de cabeça dentro da área. Se Paulinho já nem ganha, imaginem Tiago Tomás. E, portanto, é um bom jogador, é um jogador ainda que está a crescer, é muito jovem, é muito bom a atacar profundidade, a fazer diagonais, mas a jogar nas extremas não traz nada de novo. E depois acho que a entrada da Bragança devia ter sido mais cedo também, e também acho que devíamos ter logo prescindido de um central e colocar um jogador... Já não fazia sentido nenhum. Não fazia tirar um central. E, portanto, tínhamos uma hipótese, tirávamos um um central e metíamos mais um homem lá na frente, ou então metíamos como forma que temos o Jgaio, o que dá, o Jgaio consegue transportar a bola muito, muito melhor que o Neto, consegue atrair, e tem outra coisa, tem velocidade, e essa velocidade permite-lhe estar a fazer ali as dobras todas ao Porro, e a verdade é que o Porro passou basicamente a jogar como extremo, colado à defesa de 5, lá na linha, e foi um excesso de cruzamentos que o Sporting raramente aproveitou, porque faltam jogadores com essa capacidade de finalização, capacidade de jogo aéreo. O único jogador com grande capacidade de jogo aéreo é realmente Sebastián Coates, porque, e como veem, 1,96m, uma grande envergadura, capacidade de salto, de cabeceamento, e a verdade é que mesmo no golo é ele que ganha ali espaço, e está sempre marcado por um ou dois jogadores, Pedro, abre sempre espaço para os outros, depois é para o Paulinho, depois para o Giovanni, e portanto falta-nos realmente um ponta-lança, uma característica diferente, não só para estes jogos, mas também para competir com o Paulinho, porque a certa altura... Nota-se o Tiago Tomás, quantos minutos é que ele tem? Quanto é que eu disse? Espera aí. Tiago Tomás tem 125 minutos. Portanto, não é uma competição direta para o Paulinho, não é? Uma coisa é teres um jogador que consiga lutar com o Paulinho. Obviamente que Ruben Amorim é que sabe, Ruben Amorim é que conquistou tudo. Isso é uma crítica só meramente construtiva, mas acho que nos falta claramente outro jogador, assim como também acho que nos falta outro tipo de extremo, porque realmente se entra Tiago Tomás em primeiro lugar em vez de Tabata, e em vez de Giovane, por exemplo, nota-se que poderá haver ali alguma desconfiança de Ruben Amorim em relação a certas opções, e a verdade é que o plantel é muito curto. E portanto o Marítimo, é como tu disse, foi ganhando confiança, de cadeirinha ali a perder tempo, e o Sporting teve muitas dificuldades. A certa altura não estava ninguém no meio do terreno, não estava ninguém nas zonas interiores, estava o Sporting todo espalhado à volta da defesa do Marítimo, tudo a jogar pelas alas e os cruzamentos, e a verdade é que tivemos uma pontinha de sorte naquele. Obviamente tivemos oportunidades, certo, tivemos ali oportunidades, a relva também não ajudou em alguns remates, certo, e já podemos falar da relva depois, mas é verdade que nos faltam aqui outras opções que eu acho que seriam importantes a calcular em janeiro, visto que, claramente, quanto a mim, Tiago Tomás é insuficiente para combater com o Paulinho também, se calhar, um médico com outras características, que ou então a aposta realmente em Bragança ou em Tabata naquela posição. Claro. Um central com outras características também dava jeito, mas pronto, quando vier Inácio já temos um bocadinho, já estamos um bocadinho melhores. Mas essa questão do ataque que tu dizes, e bem, deixa-me colocar-te aqui a questão desta forma, que é, Paulinho não está, obviamente, não está a produzir aquilo que se poderia esperar, não é? Pode não ser o tal ponta de lança como tu dizias, e bem, mas esperaríamos certamente todos nós que nesta altura tivesse alguns golos mais. TT, ainda há pouco tu dizias que não tem a qualidade suficiente ainda, seja para fazer aquele lugar, ou seja, quer dizer, só pode ser naquele lugar, mas não é propriamente opção. Até não é para este jogo contra blocos baixos. E acaba por não ser opção, como tu próprio disseste, apesar de ele ter feito agora os 50 Sim. jogos, e tem 125, mas tem apenas 125 minutos, o que leva aqui a uma questão, que é, mas nós vamos ter que aguentar isto pelo menos até janeiro. Como é que ele vai gerir isso? Achas que ele, a certa altura, já sabemos que há pelo menos aqui, agora para Amorim, mas são jovens centrais, neste caso, por exemplo, para Dortmund, à entrada do Goulart e do Marçá, mas estamos a falar da parte defensiva. Achas que ele, de alguma forma, vai ter que olhar para a equipa B, para os sub-23, seja para quem for, para eventualmente completar aqui esta frente de ataque, ou vai utilizar aquilo que tem, nomeadamente quando regressar Pedro Gonçalves, que uma das grandes dúvidas também é, será se vai ser operado ou não, isso ainda pode prejudicar claramente a recuperação, ou então quando, como é que tu vês esse equilíbrio que ele vai ter que fazer, até porque nós vamos continuar a ter muitos jogos, e dentro em breve já vamos ter a Taça de Portugal, já vamos ter a Taça da Liga, a adicionada à Liga dos Campeões é o campeonato, vamos passar a ter aqui 4 competições, e é preciso ter jogadores preparados para isto. É preciso. A verdade é que nós não vemos também na equipa B no sub-23 ninguém. Que digas pode ser um ponta-lança. Fala-se muito do Nicolai Soglundo, mas é verdade é que nunca sentou-se no banco. Em termos de defesa, já temos o Marça e o Goulart terem ao banco agora, provavelmente vão a Dortmund. Se calhar já estão a começar a ser treinados para isso. O Marça nem sequer ainda quase se estreou no sub-23, portanto, mas pode estar numa fase de adaptação. É interessante. Mas eu vejo como nestes jogos, se calhar a melhor opção, Pedro, é optar logo por Coates na frente, nem que se recua o Palhinha para a central, num caso em que seja necessário, ou se prescinde claramente, o que é assim um bocadinho estúpido, perdoem-me a expressão. Tem que ser o mais eficaz, não é? Tem que ser o mais eficaz. Eu sei, eu percebo, mas ficamos assim a pensar, então para que é que mandamos embora uma quantidade de pontas de lança e de avançados que tínhamos diferentes outras características, quando eles estão a jogar... se calhar aqui nesses avançados, não é? Sim, sim, isso também é verdade. Assim, mas assim, há oportunidades contra blocos baixos. Também acho que Pedro Marques, até pela sua estatura, não será a opção. Claro. Separar sim, claramente, separar sim, podia ser uma opção até interessante. No separar, eu ainda percebo que se tenha vendido, quanto mais seja. Era para ganhar dinheiro, exatamente. Financeiro e por tudo aquilo que nós sabemos, o relatório e quantas está à vista, acho que não há dúvidas. Agora, outras questões, agora eu sei que o Pedro Marques, no caso do bloco baixo, era difícil e mesmo nos lances. Obviamente não tem aquela estatura, não tem aquela capacidade, mas seria mais uma opção que nós não temos no plantel neste momento, não é? E essa não começa temos. A ser a grande questão. É, começa a ser a grande questão e nota-se claramente que a melhor opção, a mais eficaz, as estatísticas estão aí, os factos estão aí, será sempre por Coates nestes jogos, porque se cruzas 43 vezes e a única pessoa capaz nesta equipa de ganhar muitas bolas de cabeça, obviamente que Fedel também ganha, mas quando colocado lá na frente é Coates, claramente é a tua melhor opção. E se for com isso, não há que ter vergonha e há que Ruben Amorim assumir que é uma opção e nós temos que contar com isso. O que interessa é o resultado final. Aqui estava o Manuel dos Santos aqui a comentar, a dizer que eu disse sorte. Eu estava a dizer sorte por causa do lance ter surgido daquela forma nos últimos minutos e não pela bola oposta. Já tínhamos falado das oportunidades falhadas. E acaba por ser sorte. A verdade é que nós tentamos tudo e mais alguma coisa. O guarda-redes não falha o corte. É penalti, claro. É penalti, mas acaba por ser. Se fosse um minuto mais tarde e se calhar o jogo tinha acabado. Quer dizer, não tinha acontecido. Mas é para perceberem. Nesse sentido. Nesse sentido. Ganhar, claro. Claro que merecemos ter ganho por 3 ou 4. Mas o futebol não vive de se, mas é daquelas que entram. É, exatamente, e naquela acabamos de ter, até porque o guarda-redes também acaba por ser expulso e depois obviamente vem o jogador à baliza, porque o guarda-redes estava a definir tanto que nem sei se não estivesse na baliza se defendia, mas para cá o Porro marcou bem a bola com força ao ângulo, era difícil qualquer guarda-redes buscar, mas lá está, a verdade é que o Sporting ganhou, já estamos há 30 jogos sem derrotas para a Liga Nacional, para competições nacionais com a Amorim em Alvalade, ou seja, a Amorim faz de Alvalade a sua fortaleza, é decisivo, o que é uma isso coisa para os jogos muito títulos. Importante, porque nós desde que mudamos de estádio, tínhamos sempre dificuldade em ter séries consecutivas como já tiveram Benfica e Porto, coisas que às vezes em Alvalade até conseguíamos no antigo Alvalade. E nós perdíamos campeonatos assim, não é? Perdíamos com três empates com equipas pequenas, uma derrota. Deixávamos logo arrumados completamente. Exatamente. Os anos 90 está cheio de histórias destas, de equipas anos com Alvalade e mesmo os 2000, obviamente. Sim, do que ia falar de 90, mas antes, os 2000 também. Muitos e eu acho jogos. Os 2000 e os 2010 e para 2010 para a frente também há sempre. Até que agora a Amorim tem utilizado essa. Sim, o Amorim só perdeu para as competições europeias, perdeu com o Lask e perdeu com o Ajax, não se esqueçam disso. Ajax, mas para as competições nacionais nunca perdeu em Alvalade. E é isso que estavas a dizer. Esse estigma que nós tínhamos, às vezes, de empatar a 3 jogos em casa e depois uma derrota com um Passos Ferreira qualquer, com um Beçada ou com alguém, atrasava-nos logo ali no título, e a verdade é que temos conseguido isso. E mais que importante que isso, acho que é a mentalidade do Ruben Amorim, a capacidade do Ruben Amorim de mudar a mentalidade quando nós viemos daquela derrota do Ajax e conseguimos mudar ali o chip para não duas é fácil, vitórias, não. Não é fácil, para duas vitórias saborosas no Estoril, mesmo com o vento é possível ganhar, Amorim provou, e agora ganharam perante um Marítimo que foi claramente jogar defensivamente. Agora, já agora, vou-te fazer uma pergunta, é para ti qual foi o melhor jogador em campo e porquê? Aproveitando que era o que eu tinha perguntado sobre ele, quer dizer, para mim o melhor jogador em campo provavelmente terá sido o Porro. A questão que eu até ia falar sobre isso, porque Porro é daqueles jogadores que eu quero acreditar que estamos a tratar da sua continuidade em Alvalade, não é? Tem havido hoje uma série de notícias a público, hoje era o Real Madrid que estava interessado, parece-me que aquilo é. Mas aí mais vale comprar e pagar 8 milhões e vender por 20, não é? Pois, exatamente, nem que seja só para vender, nem que seja só para comprar e vender, é claro. Mas é claramente um jogador que, é um jogador daqueles que todos nós gostamos, às vezes faz-me lembrar um bocadinho, e também era espanhol, obviamente não teve tanta importância como tem tido, mas por exemplo já o caso de Capela era um jogador que acabava por empolgar quando pegava na bola, tinha um defeito é que muitas vezes estava sempre a olhar para o chão e parece que não levantava a cabeça, não são os mesmos estilos, nem têm tido a mesma qualidade nem a importância na equipa, mas são jogadores que acabam por empolgar qualquer adepto e que sentem, e pelo menos eu fico sempre com aquela sensação que nos empurram e que nos querem ajudar-nos que nós puxemos por eles para levar para a vitória neste caso. Obviamente, estão aqui a falar também da... estamos, obviamente, a raça do Porro, mas também Palhinha. Palhinha, eu acho que... Palhinha, podemos dizê-lo de uma forma assim. Palhinha é o melhor jogo, é o melhor jogador em todos os jogos até ao final do campeonato. E bem, arrumamos a questão do Palhinha, porque o Palhinha, inacreditavelmente, está numa forma e é daqueles jogadores que já não... Enfim, já não há muito para dizer. Tem características que obviamente apaixonam qualquer um, o facto de também estar no Sporting, a forma como ele humildemente percebeu a sua posição, a forma como ele foi evoluindo, a forma como ele tem crescido, não tenho dúvidas que tem tudo, obviamente, não só para, não sei se o vamos aguentar muitos anos em Alvalade, vamos ver, mas chegando à seleção vai ser outra... à partida, arrancando para a seleção, também tem tudo para estar ali e fazer uma quantidade de jogos como titular. Portanto, não, acho que é daqueles jogadores que já não há muito para dizer. É sempre um grande jogador, é uma garra inacreditável, chega a qualquer minuto do jogo, tem uma disposição física incrível, que não é fácil, e nós já o vimos por diversas vezes, aos 80 minutos, no 89 minutos, 90 minutos, uma disponibilidade e uma garra a deixar tudo em campo, e portanto eu acho que de Palhinha, acho que aquilo é quase como uma condecoração. Claro que tem um problema este ano, os árbitros andam muito mais em cima dele, acho que aquela história do ano passado, criaram ali um estigma, que é uma coisa muito típica da arbitragem nacional, que vem do passado, isso aconteceu também com o Slimani, a certa altura o Slimani, qualquer falta, era tanto que até nos roubaram um golo em Guimarães, que foi o célebre 3-3, qualquer coisinha do Slimani era logo um problema, há ali uns estigmas que vão acontecendo, não sei se fazem com outros jogadores, mas sei que há alguns casos com o Sporting, em que há jogadores que tanto se falaram neles, porque não sei o quê, porque não acontecia, que no passado ninguém fazia, e depois, este ano, andam em cima do Palhinha, às vezes... Eu acho que o melhor elogio que nós podemos dar a Palhinha é o lugar de só ter um minuto de utilização. É uma questão. Eu até digo-te mais, eu acho que, eu disse isso no Conversas Só de Bola, eu acho que eu até vejo o Ugarte como uma possibilidade para a central, porque ele jogou a central na seleção uruguaia e é um jogador que consegue transportar a bola, portanto, é um jogador que nos vai dar mais qualidade com bola, e eu não sei se não poderia ser equacionado por Ruben Amorim para jogar como central do lado direito, se for necessário, porque é um central que tem transporte de bola, sabe posicionar-se, joga a meio campo, tem essa qualidade técnica com a bola, e portanto, eu não sei se vamos chegar a um ponto em que se calhar o Ruben Amorim vai dar uma oportunidade ao Ugarte a central, porque Palhinha está tão bem, e quer fisicamente, quer mentalmente, quer que o Ugarte jogar amanhã. Vamos ver, o Ugarte... Já vamos falar então, se calhar, aqui um bocadinho disso, e vamos só terminar aqui, fechar aqui este capítulo do Marítimo e passar também já para Dortmund, onde já estão a caminho de Alemanha muitos sportinguistas. Hoje nas redes sociais já havia muitas imagens dos aviões e da malta a caminho, e ainda bem, grande apoio dos sportinguistas que vão estar presentes no estádio do Dortmund, que poderá ter, tem lutação esgotada, tá? São os tais 25 mil lugares, é? Exatamente, e está esgotada, já o clube já tinha confirmado, mas eu antes, para finalizar, pedia-te aqui tudo o caso do Vinagre, já falaste há pouco um bocado, já falaste do Ugarte, e já vamos falar se calhar outra vez um bocadinho dele sobre a questão do Dortmund, Giovane, Bragança, Adan, já acho que já nem é muito para dizer, foi quase um espectador no jogo. Foi o espectador com melhor vista para o relevado. Melhor vista para o relevado, e para o fraco relevado, pode ser que tenha ajudado, enquanto não defendia nada, a fazer umas análises e a levar uma recolha de relva, para ver se melhoram aquilo para as próximas dizem semanas. Dizem que sim, vamos fazer uma intervenção no relevado. Sim, porque vamos parar semanas. E nós agora só jogamos em outubro, portanto vamos ter aqui quase um mês. Vamos ver o que é que como é que tu vês agora aqui a questão de Bragança, Giovane, pelo menos esses dois jogadores? Eu acho que Bragança tem que ter mais minutos. Eu acho que em jogos, e nós vamos ter muitos jogos como o que tivemos na sexta-feira, em que vamos estar claramente por cima do adversário, e o adversário dar-nos a bola e deixa-nos... Porque repara, os adversários já começaram a perceber que... os adversários começaram, no início da época, a fazer grande pressão sobre a equipa do Sporting, aos três centrais, certo? Foi o Braga, fez o Porto, fez o Belenenses, o Vizela, todos fizeram isso. E já o ano passado muitos faziam. E já perceberam que olhos nos olhos com o Sporting, dificilmente conseguem ganhar, porque dando espaço ao Sporting, o Sporting é muito rápido nas transições. Claro. Portanto, também roubámos bem a bola no último terço e, portanto, criámos algumas oportunidades logo flagrantes, como tivemos contra o Porto, por exemplo. Jogámos assim, o Porto pressionou-nos logo em cima, o Sporting conseguiu em transições, e caso o Nuno Santos tivesse em pontaria afinada, tinha marcado... mais do que o golo que marcou. E, portanto, agora as equipas, algumas equipas estão a fazer exatamente o contrário, que é baixam as linhas, deixam os três centrais do Sporting trocarem a bola à vontade, têm cerca de 30% da posse de bola do Sporting é trocada entre os centrais, portanto, 30% da posse de bola do Sporting é os toques e os passes entre os centrais, e depois, obviamente, que para tu desmontares uma defesa onde está muitos homens, uma linha de 5 lá atrás, dois médios centros a tentar tapar ali jogadas entre linhas e três homens a condicionar a saída, a verdade é que é preciso jogadores que saibam pensar o jogo. E quando se diz pensar o jogo, não é estar ali a passar a bola para o central e depois a recuar, não. É ver linhas de passe que mais ninguém vê. É circular a bola e ver, ver às vezes, desmarcações de colegas e conseguir fazer o passe para essa desmarcação. E Bragança é esse jogador. E, portanto, eu acho que vai ter muitos mais minutos, aliás, tem que ter muitos mais minutos, porque já se viu que é extremamente útil e quando se... Repara, quando o Bragança entrou, nós ainda empurramos um bocadinho mais o Marítimo para as cordas. Então deixa-me encadear aqui uma pergunta que o Manuel Santos fazia, que é o problema do Sporting são os passes para o último terço do campo, uma coisa que já falaste aqui várias vezes, e até o ano passado chegaste a referir muito isso, a quantidade de passes que nós tínhamos feito, que tinha aumentado estatisticamente no ano anterior para o último terço do campo, e ele pergunta, digam quantos passes a rasgar, é quando há, ou é golo ou é meio golo. Tu achas que isso não tem acontecido por causa de Gonçalo Inácio, por exemplo, estar fora, Coates? Há várias opções. Portanto, uma coisa é um passo em profundidade muito longo, outro passo é rasgar com uma forma... Rasgar, acho que foi o Manuel Santos, não é? Sim, o Manuel Santos falava mais dos passos para o último rasgar, terço de campo, sim, a rasgar, o que é que falta? O famoso passo. Exatamente. Sim, o que é que nos falta mais? Falta-nos, primeiro, jogadores com essa capacidade, e Bragança o tem, e Sarabia também o tem, e Sarabia fez isso. Se o Manuel Santos puxar o jogo atrás, pode ver que o Nuno Santos, naquela bola que manda à barra, então me lembrasse desse lance, com o pé direito, né? Chapéu guarda-redes, o passe é fantástico por parte do Sarabia. Já tinha acontecido também no Estoril. Já tinha acontecido também no Estoril. Pronto. E, portanto, e o Pote também tem essa capacidade de não só efetuar esses passes, mas também de aparecer, porque também é preciso o jogador saber se desmarcar no timing certo e aparecer nas costas dos adversários. E, portanto, eu estou muito expectante para ver o trio do Sporting, e falámos isto com o Jorge do Tático, sim, que é muito expectante para ver a frente-ataque do Sporting composta por Sarabia, Pedro Gonçalves à esquerda e Paulinho no meio. Isto porque nós vamos ter ali dois jogadores... obviamente Pedro Gonçalves com uma capacidade finalizadora muito grande, vamos ter Sarabia com uma capacidade de decisão e do último passo de rasgar também muito grande, e Paulinho também vai beneficiar desses dois apoios, de Sarabia e Pedro Gonçalves, principalmente de Sarabia, que pode vir buscar mais o jogo e libertar um bocadinho Paulinho mais para zonas de finalização. E, portanto, estou muito expectante para ver como é que Ruben Amorim vai colocar os três jogadores e como é que eles se vão casar, entre aspas, em campo. E, portanto, eu acho que o Sporting pode beneficiar muito com isso. Bragança também faz esse espaço a rasgar e sabe desmarcar os colegas. E, portanto, vamos esperar que o Sporting, obviamente, tenha que evoluir isso. Mas também estes números de passe a rasgar, às vezes, não é tão fácil quando os adversários jogam muito recuado e tiram-nos a profundidade. Ou seja, quando sim, eles jogam muito baixo, retiram o espaço que nós temos entre as costas do central e o guarda-redes é diminuta. Portanto, ou tens jogadores com grande capacidade de passe, ou fazes uma jogada em que consigas, obviamente, construir de forma, depois a fazer aqueles toques, aquelas tabelas à entrada da área e a desmarcar os adversários, se bem que aquela área está toda ali cheia de adversários, ou tens jogadores com capacidade para colocar a bola ali certinho a pingar, que foi o que Sarabia fez para o Nuno Santos, mas que, infelizmente, a bola foi à barra e, portanto, foi uma grande oportunidade. E, portanto, o Sporting tem esses jogadores, portanto, o Sporting faz menos isso, neste caso agora pela saída de Pote, pela pouca utilização, quanto a mim, também de Bragança, mas também porque os adversários já perceberam que o Sporting joga muito bem em profundidade, em transição, e, portanto, diminuem-nos essa hipótese de profundidade, recuando as linhas, e, portanto, não é fácil. Cabe ao Ruben Amorim, obviamente, construir formas de lá chegar, mas acho que com Sarabia, Pedro Gonçalves e Paulinho vamos ter um ataque mais forte, claramente. Muito bem, vamos avançar, porque já vamos com meia hora só para um tema, senão vamos ficar aqui duas ou três horas. Eu já sei como é que é quando sou eu e tu e a Mariana, se estivesse aqui a cortar-nos a fala, é uma coisa, não cortando a coisa, já sei como é que é, vai por aí fora. Olha, João, vamos passar já para Dortmund, entretanto vamos dizer que o Max joga sempre quando o Sporting 160 está a ser gravado, sim, o Granada, apesar disso, perdeu. Mas ele defendeu um penalti e lesionou-se nesse lance e acabou por ser substituído, mas perderam, sofreram o gol aos 94 minutos e acabaram por perder. O Granada vai ter uma tarefa complicada, já está em lugar de descida e vai ser ali um campeonato, para já parece-me muito para tentar fugir à descida de divisão. Vamos ver se, entretanto, as coisas mudam, ainda é muito cedo. Entretanto, vamos avançar já para Dortmund e até vou aproveitar aqui uma pergunta já daquela estado do Afonso Santos, se acreditam que há mudanças no 11 para Dortmund, e eu complemento, Castro, que é o próprio Amorim deixou isso no ar ao dizer que o mais importante é o campeonato. Obviamente as competições europeias são importantes, mas o mais importante é o campeonato, e depois ainda há um jogo com o Arouca logo a seguir, mas ainda não vamos pensar nisso. Mas vai haver mudanças no 11, acreditas nisso? Acho. Epá, o Amorim não é assim forte quais são. A fazer... Pois, exatamente. Eu acho que pode haver possivelmente no máximo uma ou duas mudanças. Uma, não sei se Fedal vai a jogo, porque o Fedal está com limitações físicas e jogar 3 em 3 dias é extremamente difícil. Portanto, se calhar aí vamos ter Mateus Reis a central. Depois, há a questão Vinagre, mas Ruben Amorim disse que o jogador ia recuperar e que não deixa aqui nenhum jogador, portanto, provavelmente será titular. E se Mateus Reis jogar a central, claramente será o titular. E depois não estou a ver onde é que possa haver mudanças. Não sei se ele vai pôr Bragança, mas eu acho difícil num jogo destes. Depende da forma como ele queira jogar, mas eu acho que vai ser muito difícil. Portanto, eu acho mais uma aposta Fedal, mudança de Fedal por uma questão física. E lá na frente, não sei, aí lá na frente pode haver alguma mudança. Ficaria surpreendido, mas podia ser, por exemplo, ele apostar em contra-ataque e jogar um jogador em profundidade e tirar o Paulinho e meter o Tiago Tomás, por exemplo. Podia haver uma situação dessas, mas eu acho que vai haver só a mudança de Fedal por questão física, e talvez Vinagre, se houver alguma indicação que mentalmente poderá não estar tão preparado, ou fisicamente até. Porque de resto eu acho difícil como é que o Ruben Amorim vai mudar, mudar o esquema é extremamente difícil. Eu acho que o Ruben Amorim vai ter que aprender com o erro do jogo do Ajax. Não podemos jogar olhos nos olhos e pressionar o Ajax lá para a frente com mais homens, como nós fizemos no jogo contra o Estoril, por exemplo. E eu acho que o Sporting vai recuar as linhas, vamos jogar mais sobre o nosso meio campo, as linhas mais curtas, menos espaço entre as nossas linhas, e depois aí sim, um pouco como fizemos com o Porto no início, em Alvalade, não é? O Porto com a bola e nós ali um bocadinho mais recuado, mas a verdade é que quando demos por ela, o Sporting saía muito perigoso para o contra-ataque. Acho que vai ser por aí, mas portanto, Bragança no meio-campo a 3, estão aqui a jogar em 3-5-2. Eu por acaso achava acho que ele vai mudar mais. Eu sei que ele não é muito, mas eu fiquei com aquela sensação que aquelas palavras dele poderiam indicar que, só que depois, que ele ia mexer mais. Mas depois também fico a pensar, pá, ele se mexe muito, arriscamos-nos a sair com outra manita da Alemanha, porque claro, os alemães, brutos e bruscos, não há cá. Eu por acaso até pensei, estavam aqui a falar de Bragança e tudo, eu até pensei numa situação diferente, imagina, o mesmo sistema tático, não é? Sim. Mas, no meio campo, imagina, teres o Bragança e o, portanto, três centrais, ok? Neto, Coates, e pode ser o Fedal ou o Mateus Reis. Ou Mateus Reis. O Porro e o Vinagre. E depois, aqui no meio-campo, ele fazer um Bragança, Daniel Bragança. Bragança Palhinha. Palhinha. Mas, numa das extremas, jogar o Mateus Nunes, o Paulinho e, vamos supor, o Sarabia. Isto porquê? Porque quando defendêssemos o Mateus Nunes fazia terceiro médio. E fazia terceiro médio. E, portanto, tínhamos mais gente a tapar, que foi, por exemplo, um dos problemas contra o Ajax. E depois a sair, o Mateus Nunes também é muito forte na saída, não é? Em contra-ataque é muito forte fisicamente e com espaço. Isso já aconteceu o Sporting, por exemplo, em Braga o ano passado. Não, desculpa, no Dragão. Lembras-te no Dragão que o Mateus Nunes até faz aquela cavalgada e falha o golo, e portanto eu vejo mais, e depende do lado em que ele achar que o Dortmund é mais forte, eu vejo mais o Bragança, o Palhinha, e depois lá na frente o Mateus Nunes, porque depois quando defendêssemos tínhamos a ajuda do Mateus Nunes e fazíamos o terceiro médio. Eu acho que isso poderia acontecer, mas vamos ver. Eu não ficava surpreendido com essa opção, e gostava muito de ver essa opção. Duas perguntas rápidas. Esta do Carlos Moreira, e depois vou fazer uma do João de Matos que tem aqui. Quando pode regressar, será que Nuno Santos vai assumir a ala esquerda em vez de Vinagre? Depende da altura de Vinagre, claramente. Se Vinagre estiver com as mesmas limitações, poderá Nuno Santos de vez em quando jogar lá, até porque nos dá uma questão ofensiva muito forte e uma garra incrível do Nuno Santos, e portanto eu acho que aí o Ruben Amorim já se percebeu que joga quem achar que ele tiver melhor. Se nessa situação vira que o Sporting beneficia, claramente. E caso contrário, acho que não. caso contrário, acho que não. E esta questão, que hoje falou-se muito também nas redes sociais e que o João de Matos pergunta, tendo em conta as possíveis baixas do Dortmund, que podem ser 4 ou 5 jogadores, incluindo o Haaland, qual a melhor estratégia para tentarmos tirar proveito disto? Acho que a melhor estratégia é olharmos para nós próprios e não contar com bluffs dos adversários. Eu ia completar. Tu achas que o Amorim nesta altura já dificilmente mexeria, mesmo que amanhã soubesse que estes jogadores podiam não jogar? Amanhã eu via que não entrava o Alan nem outro qualquer. Eles têm grandes jogadores, Pedro. Eles têm grandes jogadores. Claro. Entre o Alan, entre o Manel, eles têm grandes jogadores. Claro que o Alan é um sobredotado em termos de futebol, mas é um craque. Mas eu acho que o perigo não vem só dali, não vem só da Alan, as pessoas não pensem só disso. E, portanto, acho que o Ruben Amorim, da mesma forma que não acredita em bluffs de outros treinadores portugueses, também não vai acreditar nisso. Portanto, já preparou a equipa para a forma de jogar do Dortmund. A única questão que eu acho que o Ruben Amorim está a preparar a equipa é se o Dortmund vem com um ou dois avançados. Ou seja, a equipa saber as marcações se eles vierem com um ou dois avançados e, portanto, não vai mudar mais do que isso, mas isto é uma questão que nós não vamos mudar o sistema, vamos mudar as marcações e a é a única questão que eu acho que vejo que o Dortmund vai tinha parado aqui, mas já está. Olha, João, e o Diogo pergunta, o 3-4-3 não é muito mais limitativo do que o 3-5-2? Para já, um grande abraço para o Diogo. Eu assim, o 3-4-3 é mais limitativo que o 3-5-2. Depende muito das dinâmicas da equipa. O 3-5-2 nos transmite é, obviamente, o meio-campo mais forte, e, portanto, tens mais homens no meio-campo na linha intermédia, mas, obviamente, quando jogas em 3-4-3, por exemplo, também consegues pressionar melhor à frente, com 3 jogadores, portanto, consegues fazer também uma pressão mais efetiva lá na frente, o que também poderá ter essas vantagens. Podes, obviamente, recuperar, e o Sporting recupera muitas bolas, e Paulinho, por exemplo, recupera muitas bolas na intermediária adversária no último terço. Pote também recupera muitas bolas e também sinto a falta de Pote, porque é um jogador muito inteligente a pressionar, não seja tão agressivo, mas é um jogador muito inteligente, parece que sabe onde é que o adversário vai receber mal a bola. E, portanto, por um lado, dá-nos mais uma coesão defensiva, não é? O 3-5-2, mas por outro lado, na pressão e na saída para a transição, quando tens 3 homens, tens sempre mais facilidade em chegar à área adversária, porque tens mais homens a sair rapidamente. Quando só tens 2, imagina, vou-te dar este exemplo, imagina que um dos 2 avançados recupera a bola, só tens mais ou menos uma linha de passe à tua frente. Quando jogas com uma linha de 3, quando recuperas a bola, normalmente tens dois colegas já se a desmarcar na frente. E, portanto, é essa característica que faz também os técnicos pensarem nas suas dinâmicas, que é de forma, mesmo jogando em 3-4-3, às vezes um dos extremos fazer o terceiro médio, não é? Para completar aquilo 3-5-2, exatamente o contrário, quando jogas em 3-5-2, tens um médio que consiga chegar lá à frente para teres os 3 homens que não tens no 3-4-3. Ó, João, obviamente o estádio não vai estar cheio, e sabemos que aquele estádio cheio, como quase sempre os estádios da Bundesliga, claro que tem outra pressão, digamos assim, sobre as equipas adversárias. No entanto, serão 25 mil ou 24 mil e 300 ou quantas são a puxar. Esse é um fator, obviamente, que tem peso no jogo, tem sempre, como mesmo em Alvalade, e às vezes sentiu-se até isso mesmo contra o Ajax, no jogo em que perdemos, houve ali momentos que o público puxou sempre e ajudava a equipa a ir para a frente, apesar da catástrofe que aquilo depois se acabou por tornar. Mas eu ia-te perguntar, estou olhando para o Dortmund, e nós até no pós-jogo, no outro dia, falamos disso em jeito de brincadeira, se olharmos para a famosa medida do transfer market, que toda a gente gosta da avaliação do plantel, o plantel do Dortmund é superior à soma do plantel do Ajax com o Sporting. Estamos a falar de uma grande equipa. Eu hoje em dia já quase que divido, é quase que mais cidades. Nós temos grandes cidades e depois temos as famosas megacidades, como é o caso do Japão e da Cidade do México. No outro dia estive a ver o Japão, numa área de 7 km a partir do centro financeiro, tem 40 milhões de habitantes, que é as famosas megacidades. Estás a falar de Tóquio, né? Tóquio, neste caso, desculpa. Claro. O Japão estava a falar de Tóquio. E das equipas há um bocado isso. Nós hoje em dia temos as grandes equipas, o Dortmund está numa das grandes equipas, depois temos as megas equipas, que são casos como o Paris Saint-Germain, que eu acho que já está quase lá em cima, o Bayern de Munique, o City. Achei piada há bocado o Guardiola que e todo de brincadeira dizia que nem sabe muito bem como é que aquilo há de ser, porque eles jogam tanta bola, mas não, questão, e eu ia é pegar ter disso, a bola, é ter claro, a bola. Eu ia pegar por causa disso, que é, há pontos fracos que o Dortmund tem que ter. Claro, e defesa, onde é que o Sporting poderá explorar, ou de que forma é que tu vês, porque há ali um fator que vai ser importante. É evidente que se o Sporting cometer o mesmo erro, entre aspas, que aconteceu contra o Ajax, sofrer golo cedo. Muitos erros defensivos, coisa tem, claro. A coisa tem logo tendência para o descalabro total. Mas há pontos fracos. Quais são os pontos fracos que nós vamos explorar? O que eu acho do Dortmund, e aliás, temos que, se calhar, ver o Dortmund também de outra perspectiva. Realmente é uma equipa muito forte, não há dúvidas nenhumas. Em termos de campeonato alemão, a seguir ao Bayern, diria que é a melhor equipa alemã, embora exista o Red Bull também, uma equipa muito interessante, mas a verdade é que eles têm tido alguns problemas na Liga, portanto já estão com algum atraso em relação ao Bayern Munique, e portanto quando estás com atraso em relação ao Bayern Munique... Perderam no sábado, foi. Diante do Mönchengladbach. E perderam contra o Borussia, não é? É, exatamente. Sim. E, portanto, também não está fácil, ou seja, também estão num momento menos bom em termos de classificação. Agora, o que eu acho que o ponto fraco deles é um bocadinho a defesa. Nota-se que quando sofre algumas transições, é uma equipa que tem alguns... Perderam contra a Borussia na Supertaça e depois logo a seguir, no início do campeonato, perderam logo contra o Friburgo na primeira jornada. Portanto, eles têm... Claro, eu vou dizer já. A Bundesliga. Eles na Bundesliga não têm nenhum jogo onde tenham acabado sem sofrer golos. Portanto, exatamente, é, se eu estava a dizer que o ponto negativo deles é a defesa, porque sofrem muitos golos, eles ganharam 5-2 ao Frankfurt, portanto sofreram 2 golos, exatamente. Perderam com o Friburgo 2-1, depois ganharam ao Hoffenheim 3-2, Leverkusen 4-3, União de Berlim 4-2. Mesmo na Liga dos Campeões 2-1 ao Besiktas, por exemplo. Portanto, eles sofrem sempre golos, e eu acho que esse é o ponto fraco deles. E portanto, obviamente o Ruben Amorim estudando e sabendo muito bem como é que joga o Dortmund, sabe onde é que está o ponto fraco em termos defensivos, e acho que nas transições existe ponto fraco, e portanto o Sporting é que eu te digo, acho que o que poderia beneficiar mais o Sporting era obviamente jogar mais atrás, linhas fechadas, tirar espaço ao Dortmund, e depois sair muito bem para o ataque e ter a capacidade porque vamos ter poucas oportunidades, de uma, ou no máximo duas oportunidades, meter uma bola lá dentro. E o Sporting ganhando, estando a ganhar 1-0, acho que aí sim podemos ter algumas hipóteses contra o Dortmund de pontuar, porque obviamente que vamos ter uma avalanche do Dortmund, mas também vamos ter cada vez mais espaço. Também vamos ter Coates, não é? E vamos ter Adam. E, portanto, acho que será mais ou menos por aí. Acho que a dificuldade do Dortmund é mesmo na questão defensiva, principalmente nas transições, quando apanham equipas que sabem sair bem em transição. Mas lá está, são uma grande equipa e o Sporting tem que aproveitar esse ponto menos bom, eu não diria fraco, mas menos bom do Dortmund, e também aproveitar claramente uma noite mais desinspirada do Dortmund. É o que se espera. E achas que ele, há pouco já tinha feito esta pergunta das poupanças, há aqui algum jogador que tu achas que ele poderá eventualmente poupar a pensar no jogo do Arouca no sábado à noite? Bem, alguém não. Que ele eventualmente... A questão Fedal, se estiver limitado fisicamente, eu acho que ele não vai arriscar, não é o jogo da Arouca, não vai arriscar, é o Fedal estar 2 meses parado, não é? Exatamente. Claro. Exatamente, portanto acho que vai poupar mais por aí. De resto, não estou a ver o Vinagre, mas pode ser uma questão não só física, mas uma questão mental, não é? Se o Vinagre calha de jogar na Champions amanhã, se o Ruben Amorim sentir que nos treinos ele não está com aquela confiança, mete amanhã e tem outro jogo como o Ajax, pá, o jogador fica mentalmente muito comprometido para os próximos jogos, portanto, e sabe-se que obviamente que é diferente jogar com o Ajax, e perdoem-me os adeptos europeus, do que jogar com o Arouca, portanto, o grau de dificuldade é totalmente diferente, e portanto, poderá haver uma certa proteção, enquanto Amorim disse que não deixava cair, mas ninguém ficava espantado se houvesse essa proteção do jogador. Agora, de resto, não estou a ver assim mais nenhum jogador que Amorim poupe, até porque depois vai haver a paragem, e portanto depois da Arouca há a paragem, e aí pode recuperar fisicamente um ou outro jogador que esteja mais cansado, mas acho que não vamos vai haver parar 17 dias, não sei se pelo meio há, eu acho que não, nem está a ser só depois. É mesmo 17 dias, nós jogamos no dia 2 de outubro contra o Arouca, e depois jogamos no dia 19 contra o Besiktas na Turquia. Claro, o que eu acho que dá para recuperar é o nosso jogo da tarde, da Chique 45. Ah, é o jogo das 5h45, eu acho que aí é o momento de fazer a recuperação aos jogadores, portanto, eu acho que ele vai, lá está, poupar um ou dois jogadores, mas mais o Fedal, estou convicto. Curiosamente, nesse dia, que jogamos contra o Besiktas, eu tive azar, porque vou estar na Holanda, e se o Sporting jogasse contra o Ajax, tinha sido cereja no topo, perfeito. Mesmo com a minha mulher lá, mas íamos ao estádio, ia tudo junto, até lá vamos loteria para os holandeses. Não, ou davas-lhe o cartão de crédito e ela ia para o shopping e tu ias para o estádio. Exato, mas o cartão de crédito, aquele MBWay com... O MBWay com 10 euros. Com 10 euros, só para comprar meia dúzia de tulipas. Olha, ainda bem que ela não ouviu isto. Ora bem, passando para finalizar aqui a questão do futebol, e depois ainda temos aí a questão da AG, e depois vamos terminar ali com as modalidades, passar ali só em revista algumas, e até o futebol feminino. Jogo da Arouca, vamos jogar no sábado à noite. Há aqui algumas coisas interessantes. Portanto, o Sporting vai jogar no sábado às 20h30. Os bilhetes, se não estou em erro, começaram a ser vendidos hoje no site do Sporting para quem está em Lisboa. E o Sporting, no comunicado, vá lá, finalmente é preciso. E depois, claro, depois ainda me chamam Brunista e Croquete e coisas assim. Por isso é que hoje estou aqui com Brunista e Croquete, porque nós estamos aqui fartos de dizer, com núcleos e assim mais, o Sporting na notícia para o jogo da Arouca colocou mesmo um parágrafo dedicado a dizer e para os núcleos do Norte e não sei o que, e malta, contactem os vossos núcleos mais próximos. E bem, para uma crítica que foi aceita pelo Sporting. Uma crítica que foi aceita que se faz. E tem que se fazer. E eu sei, por exemplo, que há aqui núcleos do Norte que já supostamente vão ter bilhetes, depende também da quantidade de bilhetes que vão ser disponibilizados. Não se esqueçam que, não só, ok, as lotações já aumentaram, mas depois há também a questão do cartão de adepto. Vamos ver, eu já falei isso na semana passada, o Vitória foi à Arouca, tinha perto de 700 bilhetes, e de qualquer forma o Arouca não colocou os bilhetes muito caros, verdade seja dita, há bilhetes a 13 euros, para a mas zona é fora do cartão de adepto. É sem cartão do adepto, e acho que deve ser sem e com, acho que deve ser para as duas, depois há outros bilhetes, vamos ver, também estou curioso para ter aí essa ideia, mas, portanto, vamos ter um jogo no sábado, é um jogo que, num terreno que normalmente até costuma ser difícil, há enormíssimas histórias, como toda a gente sabe, dos famosos pinhos, dos bafos e os fumos, essas coisas todas, há os empurrões, não é? Foi também no Arouca que uma vez se empurrou, foi o Vidigal? Não, foi o Vidigal. Quem é que se empurrou um jogador? Foi, o Vidigal e emprestou empurrou o jogador. O Naldo? Era o Naldo? Não. Quem é que ele empurrou do nosso lado? Alguém há de já dizer aqui no chat que isto aqui realmente já, a idade já não perdoa, mas é um campo que tradicionalmente também íamos ver sempre os jogos, já lá apanhei uma grande molha, jogo inteiro a chover. Também já apanhei uma grande molha lá, mas... E portanto, vai ser no sábado à noite, nós estamos a ver se... Foi o Naldo, olha, confirma-se. Foi o Naldo. Foi o Naldo com o Vidigal, a memória ainda funciona. O Naldo com o Vidigal. Vamos ver se... Nós estamos a tentar ver se vamos ao jogo, seria interessante, estamos a ver como é que as coisas... se é possível, se conseguimos, e se as agendas são compatíveis. Claro. Mas o que é que tu vês deste jogo, João? Porque, claro que obviamente estamos aqui a falar sem saber ainda o que vai acontecer amanhã, que tem sempre influência, para positivo ou negativo. Imagino que se viéssemos numa vitória da Alemanha, coisa que nós não temos, nas competições europeias então é um oásis, e seria completamente diferente, mas é um jogo que obviamente nós cada jogo do Campeonato Nacional temos que olhar sempre, só podemos pensar na vitória, até porque neste momento ainda temos 4 pontos de atraso para o Benfica, o Benfica está a fazer o seu melhor arranque, talvez sempre, o do JJ é o melhor arranque de sempre, com os 7 jogos, 7 vitórias, e portanto não estamos a conseguir recuperar os 4 pontos que já perdemos. Como é que tu vês essa deslocação à Arouca? É sempre difícil, espero que o Sporting saiba levar seguranças, estou a falar mesmo a sério, da administração, que saiba pensar que pode ter alguns calafrios, e portanto que às vezes o Sporting é apanhado assim na curva. Em termos de jogo, é obviamente para ganhar, o Arouca vai nos colocar sempre as dificuldades, e o campo também nos coloca sempre algumas dificuldades quando jogamos lá, mas é como tu dizes, somos claramente favoritos, portanto é um jogo para ganhar, mas também percebo aquilo que estavas a dizer, vai ter influência direta, obviamente, o jogo do Dortmund, se vens de Dortmund com resultado positivo, os jogadores vêm muito mais animados, muito mais confiantes, se vens de um desaire um pouco mais perigoso em termos mentais, será mais difícil recuperar os jogadores, e depois será sempre um jogo um bocadinho mais complicado, mas confiante, obviamente, para o jogo da Arouca, sabendo de antemão que também a questão física vai pesar. Jogamos terça-feira, depois temos a viagem, depois temos a viagem também para a Arouca, há pouco tempo de treino, e é preciso que salvar isso, há pouco tempo de treino, mas o Sporting é claramente favorito. Não sei se o Inácio já recupera para o jogo da Arouca, porque era bastante interessante a meu ver, claro. Era um jogo que nos podia dar um jeitaço, pode, pelos vistos não, mas é muito confiante para o jogo da Arouca, mas havemos de secar um bocadinho melhor esse jogo, sim, depois no pós-jogo e tudo, podemos falar um bocadinho mais do Arouca. Mas lá está, eu acho que o Sporting tem que sempre ser o favorito nestes jogos, acho que não há a mínima dúvida disso. E depois temos aqui uma questão que eu acho que é muito interessante, estava aqui a tentar ver esses dados. Deixa-me só dizer que o Arouca está naquele momento em que tem apenas uma vitória no campeonato. Pode enganar, mas é perigoso. E curiosamente, a única vitória que eles têm é em casa contra o Famalicão, que curiosamente foi a equipa que também chegou a jogar contra o Sporting, não tinha pontos nenhuns e depois fez ali um clique e fez um grande jogo contra nós e acabou por nos sacar um ponto. Estavas a dizer que tinhas aí uma pergunta, mas é do chat, não? Não, estava aqui a ver uma coisa, para ver se conseguia ver uma coisa interessante, que era os últimos jogos do Sporting Arouca, esperei, mas aqui o site estava a encravar. Portanto, o Sporting ganhou realmente em Arouca em 2017, Sim. 2-1, ganhamos também depois, ganhamos em 2015, 2015 ganhamos, deixa-me cá ver, está aqui, 0-1, também ganhamos depois na época anterior 3-1, ganhamos 2-1, portanto, o Sporting ganha sempre em Arouca, nos últimos jogos. Temos ganho sempre em Arouca e, portanto, é para manter a tradição. Esse jogo de 2017, exatamente, foi um jogo ao final da tarde. Foi o gol, Sim, foi o foi o jogo em que o Godinho. Alan Ruiz marcou e marcou o Bruno César também. Exatamente, marcou o Bruno César. O Sporting É, marcou seguido, deu a volta ali em dois exatamente. minutos. Porque nós estávamos a perder, não é? Esse jogo, Sim, vamos a perder logo aos estávamos a 9 perder, ou minutos. logo de E início, depois, exatamente. Eu lembro-me de ter ido ver esse jogo, ter ido ver esse jogo e demos ali a volta e foi dois golos seguidos e era o Alan Ruiz e o Bruno César. E depois temos aquele jogo famoso em Temos o 2015, famoso, há o jogo famoso que o em que o Slimani Naldo é marca expulso e depois o e há Slimani marca o acabar, marca acabar o jogo, aos exatamente. 90 Esse jogo minutos. estava a chover, esse jogo estava a chover. Eu lembro perfeitamente desse jogo também. E as locações à Arouca são boas, é pena ser do sábado à Sim, são noite, jogos mas se não é mau complicados, toco, difíceis, às mas vezes se os esses ganha. jogos, por exemplo, o jogo da Arouca era um jogo espetacular para ser, por exemplo, às 3 da tarde à inglesa, a Sim, malta isso era saía brutal. às 11 horas daqui do Porto, por exemplo, outros saíam mais cedo a Lisboa, almoço em Arouca, Isso aquela era carne brutal. fabulosa, e depois via o jogo às 3 da tarde e regressava a tempo de uma, pronto, a tempo normal, ainda de estar com a família e assim mais. Um jogo em Arouca às 8h30, vai acabar às 10h15 da noite, saírem, não sair do estádio 10h30, 11 menos um quarto. No caso do Porto, é chegar às 1h30 da manhã, nos de Lisboa vão chegar às 3 da manhã. Faz-me lembrar ontem, um grande abraço àquela malta de ontem, de Vizela, ainda estavam lá pelo menos uns 30 ou 40, que Pois foram a foi, Portimão, é às 8h30 verdade. da noite de um domingo, fazer 630 quilómetros, ir e vir, 1260 quilómetros, um domingo à noite. Muito respeito da Liga pelos adeptos do Vizela, realmente não faz sentido, não há um mínimo planeamento, ninguém quer saber absolutamente nada, que se lixem lá os adeptos, o que interessa é os horários das televisões, e por isso é que continuamos ainda com esses problemas e as nossas assistências, como nós estamos a ver, não estão a ser nada de especial, mesmo com as lotações a 50%, ainda são poucos os clubes que esgotam, curiosamente, a lotação dos estádios. O Vitória aproximou-se agora muito, porque jogou contra o Benfica, mas não tem havido. O Porto acabou por esgotar agora os 10 mil bilhetes que pôs à venda de bilhetes de época. Eram só 10 mil, era expectável que se esgotassem. Estamos à espera para ver se o Sporting, entretanto, diz alguma coisa. Vamos avançar rapidamente, João, até porque já vamos com 52 minutos e eu ainda te queria perguntar, porque eu sei que eu das modalidades este fim de semana não vi absolutamente nada. Eu sei que tu viste pelo menos o futebol feminino, já lá vou perguntar, queria colocar aí um pouco, até porque é uma vitória, obviamente, não só por ser uma vitória contra um rival, mas é uma vitória expressiva. Mas antes disso, queria falar só aqui um pouco da AG de quinta-feira. Eu vou só dizer duas ou três coisas. Uma AG é uma quinta-feira às 6h30 da noite. É uma AG que não se quer lá gente, quer-se lá gente, mas só de Lisboa, do Sporting Clube de Lisboa, não é do E mesmo Sporting de Clube de Lisboa, Portugal, que é o e meu mesmo de clube. Lisboa. Portanto, eu acho que há aqui uma diferença entre o que o Rogério Alves acha que o nosso clube é e o que eu acho e o que tu achas. Nós somos do Sporting Clube de Portugal, o Rogério Alves, pelos vistos, é do Sporting Clube de Lisboa. Claro que para ele 6h30 podia ter sido até às 9 da manhã ou às 3 da tarde, para ele qualquer hora é boa, desde que não apareça lá muita gente, porque isto é uma chatice do caralho que tem que discutir, especialmente uma AG que vai ter temas quentes, como é óbvio, tem um conjunto de assuntos pendentes de 2019-2020, 2020-2021, mais o Orçamento de Exploração 2021-2022. Estamos em 2021, eu bem sei que o leilão do 5G está a demorar. Portugal e Lituânia são os únicos países e hoje ainda a Vodafone colocou uma providência cautelar, mas são os únicos dois países, exatamente, por causa dos aumentos que querem que seja de 5%, bem, não vou entrar agora aqui na questão dos leilões, mas a Vodafone estava a ser de 1,3% e de repente a Anacom muda aquilo tudo, então agora vai passar a ser de 5% e portanto que se lixe lá, a meio de jogo mudam-se as regras, mas a verdade é que Portugal e Lituânia são os únicos países que ainda não têm oferta comercial de 5G na União Europeia, mas isto para dizer o quê? Para dizer uma coisa muito, muito interessante, é que estamos em 2021, o 5G já existe em quase toda, em praticamente toda a União Europeia, nós com os telemóveis temos 50 megabits, 100 megabits, 500 megabits de velocidade, temos tudo e mais alguma coisa, grandes câmaras e não sei quantos, e ainda não é possível nós, como eu já disse aqui, tão facilmente escolher dois ou três pontos fora de Lisboa, instalar linhas dedicadas e ter lá o sinal de transmissão da AG, com retorno, para poder ser de um lado e do outro, claro, para bidirecional, bidirecional, uma coisa simples, os sócios entravam nos núcleos com as cotas pagas e apenas a validação, e poderiam pelo menos assistir. Era uma forma de controlar, porque também não pode ser aberto e estar no site, porque mesmo que entre assim, já sabemos que há muitas pessoas que são que depois são jornalistas e depois entram por passam outros amigos e rapidamente aquilo ia se transformar numa sessão live para toda a gente e mais algumas coisas. Se tivéssemos essas questões, era fácil de termos aqui a AG. Portanto, uma AG às 6h30 da tarde, com todos os assuntos que há para discutir do Sporting. E além do mais, há dois pontos que eu tenho que referenciar e vou fechar só por isso. Não vou estar aqui a dizer se vão votar contra ou a favor, cada um que pense por si, nós já fizemos aqui sobre as contas. Nós não vamos votar. Aqui, nós não vamos votar, não podemos votar. É a primeira coisa, exatamente. E portanto, aqui obviamente fica ao... Quando são eleições nós costumamos dizer, se fôssemos votar também dizíamos, mas como não vamos estar presentes também não vamos estar aqui. As pessoas têm, obviamente, cada um pensará da melhor forma. Mas há duas coisas que tenho que dizer. Uma, obviamente, é a questão da convocatória, que tem lá um ponto que deixa no ar que os sócios com menos de 12 meses contínuo, portanto, para evitar que sócios que foram, que pagar as cotas menos de 12 meses, que vão pagar as cotas para ir às assembleias, mas a verdade é que esses sócios têm direito de participação. O Sporting devia ter uma zona para eles, isso já aconteceu no passado, e está nos estatutos, deveria, e a convocatória dá a sensação que só podem... E é verdade, só podem participar, e quando se diz participar é deliberar, votar, discutir, sim, votar, com mais de 12 meses de cotas interruptas, mas os outros teriam direito a estar presentes, até porque isso está nos artigos 20, e um dos direitos de qualquer sócio é o direito de participar, de estar presente nas Assembleias Gerais, e isso não tem a ver com cotas pagas há mais ou menos tempo. Eu sou sócio, tenho direito, agora se depois para deliberar é diferente. Portanto, se a pergunta que fazem também muitas vezes é se chumarem amanhã outra vez, vai continuar com duodécimos, diria. Quer dizer, na prática vai continuar com duodécimos e obviamente, orelhas moucas, porque não vai acontecer nada na prática, mas será apenas alguma contestação, mas vamos ver o que amanhã se vai passar. Esse era um ponto. O segundo ponto, e agora perdi-me, o segundo não, ponto. Não, eu posso dizer um ponto. Pode dizer, ponto, diz que eu já me lembro do segundo. Um dos pontos estranhos, quanto a mim, é votar as portas de Alvalade, que tem o nome do Rui Jordão. É isso que eu ia dizer. Pronto. Quando as portas já estão com os nomes. Isso é uma prática que já vem, que vem desta direção. Tem sido, esta direção tem feito isso. Eu penso que também mas, anterior, a minha eu questão, não consigo perceber. Eu para se mim, se votarem todos cabeça. Contra, vão tirar os nomes? Eu não percebo, não consigo perceber. Isso não consigo perceber. Outra coisa é que não houve uma discussão prévia dos documentos, obviamente. Não, os documentos estão disponíveis para consulta em Lisboa. Felizmente, por exemplo, se forem ao fórum do SCP, estão lá os documentos. Eu também tenho alguns, eu tenho os do meu lado, mas eles estão disponíveis porque eu para... Já me obrigam a ir a uma Assembleia Geral a uma quinta-feira às 6h30 da Lisboa. Ainda tenho que consultar os documentos que estão disponíveis. Alguns estão disponíveis também na plataforma, mas é só o orçamento deste ano. Os outros depois não, estão. Os outros não, enfim, claro. Os outros já não estão. Enfim, é tudo uma questão. Mas depois esse para mim é um ponto que não faz sentido. Essa coisa de... E mal começa a Assembleia, poder-se votar logo... É uma coisa que não faz sentido. Não, não tem há lógica nenhuma. A questão é que eu estou a dizer, não há discussão prévia. Uma Assembleia Geral... quando vamos deliberar, o ponto de ordem diz lá mesmo, deliberar, discutir e depois votar, por outro palavreado mais de advogado que eu não sou, mas na prática o ponto de ordem de um determinado assunto que nós vamos ter ali na Assembleia Geral é, contas sejam, vamos imaginar o orçamento de exploração, o de 21-22, que vai também amanhã, é o último, penso que é o último ponto. Epá, a coisa é discutir, ou seja, e discutir, para mim implica uma discussão bidirecional, ou no limite apenas uma unidirecional, quer dizer, se não houver possibilidade de bidirecional, eu pelo menos quero ouvir o que é que aquelas pessoas, eu li o documento, eu sei o que é que o documento diz, eu penso, tenho as minhas ideias sobre aquele documento, inclusive eu já fiz aqui e no Patreon sobre esse orçamento de exploração, claro. Até tive algumas dúvidas, recorri a pessoas que sabiam muito mais do que eu sobre isso, e estou à espera que chegue a uma Assembleia Geral e espero que do outro lado apresente e diga, olha, nós vamos fazer isto por isto. Há, inclusive, no próprio Orçamento de Exploração, por exemplo, que amanhã vai ser debatido, uma nota do Conselho Fiscal, que era importante era uma dizer pergunta, qualquer uma coisa pergunta, sobre exatamente. Os 3,9 milhões, era preciso ouvir e eles dizerem, olha, nós fazemos isto por isto, isto e isto, para o ano, se calhar. E, pá, e portanto, eu posso chegar lá às 6h30 ou 6h35, porque aquilo há maior tolerância para começar logo a seguir, se não houver quórum, 7 horas, abrem as urnas, eu voto e vou-me embora e nem ouvi estes... E, pá, não consigo entender, não, para mim faz-me... Faz-me uma confusão e, pá, e tanto digo, se fosse esta direção, portanto aqui, não, estamos a falar, aqui está o lado mais brunista, portanto, mas também tanto fazia que se fosse croquete, porque no tempo do Bruno Carvalho falei muitas vezes contra determinados estatutos, alguns deles caíram e voltaram atrás, o próprio Bruno Carvalho falou disso numa série de sessões de esclarecimento sobre um conjunto de adeptos que se manifestaram contra essas e nomeadamente até chegou a citar um dos meus pontos que saiu numa entrevista na altura do Expresso, pá, e portanto... É apenas pensar pela cabeça de cada um, eu não quero que as pessoas pensem como eu, cada um pensa como quiser, mas eu não podia deixar de dizer estas questões, porque para mim as Assembleias Gerais são um ponto absolutamente fundamental, é isso que nos distingue de quase todo o futebol a nível eu diria quase claro. Europeu, quando não, olhamos para as grandes vale o resto um são pouco. Donos, são coisas, exatamente. Nós não ainda vamos mantendo este estatuto, esta forma... Pode mudar, um dia pode ser o Sporting só de um acionista, um dia pode ser só meu, quando eu ganhar o Euro Milhões, e portanto aí não há Assembleias Gerais, porque aí é meu e eu faço o que eu quero e bem me apetece. E portanto... Porta João Castro, exatamente, Porta Mariana, Porta exatamente. Pedro Varela, José Duarte, Sporting 160, o estádio logo mudado o nome, o estádio José de Alvalade, Sporting 160, portanto, brutal. Enfim, e portanto, são esses os pontos em relação à Assembleia Geral, de resto não há muito mais a dizer disto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, João, em relação não, a isso. Não, isso aí para mim a discussão é fundamental. Se eu vou a uma reunião de condomínio e há discussão sobre o orçamento antes da votação, porque é que na votação de um clube com a grandeza do Sporting não há discussão antes da votação do orçamento? Portanto, eu estou a comparar para um condomínio contra um clube grande, portanto, e um documento e os valores são totalmente diferentes. E um dos pontos era essa nota do Conselho Fiscal que referiste bem, claro. O aumento da dívida do clube à SAD, era importante ser explicado como é que se vai abater esse valor, como é que o Sporting vai começar a gerar receitas, porque o Sporting obviamente teve um valor positivo, mas as pessoas percebem que isto é uma operação financeira que permitiu... E que o dinheiro vem da SAD. E que o dinheiro vem da SAD, portanto. Essa questão, para mim, é fundamental. Perguntar realmente a quem está lá como é que o Sporting vai reverter esse caminho e como é que o clube vai saldar a dívida que tem à SAD. Portanto, essas duas questões, ou Pedro, bastava quase duas questões para ser muito mais fácil explicar a base daquele orçamento, porque isso é uma questão que nos preocupa, obviamente, a dívida do clube à SAD e ver que o clube, se continuar assim, não é financeiramente viável. E, portanto, acho que era possível fazer uma discussão prévia e ouvir as pessoas que fizeram as contas e ouvir até o Conselho Fiscal. E, portanto, isso é que é discutir, não é lá estar a mandar vir com a direção nem nada, é fazer estas perguntas, sentar-se, ouvir a resposta para nós vermos qual é o caminho que está a ser traçado. Porque senão, isto praticamente é só uma votação, é entrar, votar e vir embora. E, portanto, isso não é uma magia, isso é uma votação. Dizer aqui ao Daniel Ferreira, olha que não é muito difícil, se for um euro milhões de 130 milhões, entre comprar as VMOX, entre comprar a posição que o sobrinho tenha, entre o Sporting permitir vender, imagina que o Sporting até abria, pá, ao preço que está as ações, comprar 50% da SAD não é muito difícil, e olha que ninguém o faria, se calhar porque aquilo é um buraco sem fundo, e depois aqui, agora eu estava a falar do ponto de vista, se tivesse muito dinheiro, e aí era mais por amor do que propriamente por bom investimento financeiro. Porque sim, não, porque é, não querias fazer dinheiro. Não era dinheiro. Para fazer dinheiro, agora se fosse muito rico, cheio de dinheiro que não fizesse falta, era uma maravilha, portanto não custava nada comprar e depois fazer o que queria e finalmente... Começava a transmitir o Sporting 160 do centro do relvado, só com os holofotes ligados. Isso aqui era. O relvado, mas o relvado direito, não é? O relvado direito, não, primeiro mandava para um relvado direito e depois fazia lá o Sporting 160 contigo e com a Mariana lá no meio, claro, assim. Pois, exatamente. E o Paulinho a treinar mais, remates à baliza, essa coisa. De fundo. Só de fundo, assim, virávamos as câmaras para trás e víamos o Paulinho lá atrás a treinar. Poada, era bonito. Ora bem, João, vamos terminar com as modalidades. Houve uma série de bons resultados. Eu vou referir aqui alguns. O Hockey em Patins, ganhamos 6-3 ao Hockey Clube Braga. Depois tivemos a vitória no handball por 21-33. Tivemos a grande conquista da Supertaça. A primeira Supertaça do Sporting em basquetebol diante do Imortal. Depois no voleibol, no torneio Raça Vareira, vencemos o Benfica e depois conquistamos esse torneio. Conquistamos 3 medalhas no Europeu de Ginástica, 2 de prata e 1 de bronze. Depois, o que é que tivemos mais? E depois tivemos o futebol feminino, que tem aquela grande vitória de 5-1 diante do Benfica. E já agora dizia que no futsal, há pouco, a seleção portuguesa ganhou por 4-2 à Espanha, prolongamento, e está qualificada para as meias finais, que iria ser contra o Irão ou o Cazaquistão, mas que já, entretanto, já deve ter sido o coisa, mas eu já vejo aí, já deve ter acabenhão, acontecido. Acabenhão, garanto. É o Irão ou é Cazaquistão, isso eu sei. Acabenhão. Mas, entretanto, o jogo já deve ter decorrido, penso eu que foi hoje. Foi o Cazaquistão, ganhou 3-2 ao Irão, portanto, vamos jogar com o Cazaquistão. João, como é que a questão do futebol feminino, que foi uma grande vitória, e que é uma discussão, e estamos mesmo a terminar, que é uma discussão que um dia podemos até ter, se calhar aqui com mais calma, e trazer até aqui algumas pessoas que gostam, que acompanham muito a fundo, sim, o futebol feminino, podemos fazer um dia só analisar aqui uma primeira parte, mas a verdade é que durante a pré-temporada falou-se muito do futebol feminino, da questão de o que é que estavam a fazer o futebol feminino, as jogadoras todas a sair, depois entretanto começamos a contratar algumas, nomeadamente quando chegou a Diana Abreu, a coisa ficou assim, bem, já contratamos a Diana Silva, há bocado acertei no Naldo, agora já estou a inventar nomes. Depois entretanto começaram a chegar outros nomes, depois há a alteração de treinador e eu acho que aí a malta já ficou, olha, interessante. Bons treinadores, uma dupla de treinadores muito engraçada, uma no masculino e outra no feminino, Ruben Amorim e Mariana Cabral, Mariana Cabral com um trabalho reconhecidíssimo e com resultados, especialmente na formação. Percebeu-se que há aqui um trabalho de formação muito importante a fazer no futebol feminino e que passará, tal como no masculino, por esse trabalho que irá abastecer as equipas, nomeadamente a principal. Conquistamos a Supertaça, é lá, o que é que se passa aqui? Querem ver que afinal isto até começou bem. E agora, campeonato e vitória 5-1 sobre o Benfica. Estamos a falar de uma super equipa, o Benfica, com um orçamento mais elevado, que não há na Champions, que ainda no outro dia conquistou pela primeira vez um lugar, a passagem, exatamente, na Liga dos Campeões. Como é que tu viste esse jogo e como é que tu vês este momento do futebol feminino? Bem, não sendo, obviamente, os especialistas. Mariana Carvalho, que já foi aqui nossa convidada. Sim, há muito tempo, mas já foi nossa convidada. Eu acho, primeira conclusão, perdemos 2 anos a apostar na antiga treinadora, e por muito mérito que tenha, é verdade que o Sporting acho que perdeu 2 anos. O futebol feminino estagnou, apesar de algumas conquistas, sobretudo em taças, mas acho que o futebol feminino estagnou, estava-se a ver que a equipa estava a estagnar. Houve realmente uma renovação, as pessoas pensavam que o Sporting ia deixar cair o futebol feminino, mas não. Acho que é um reiniciar de um projeto com uma aposta muito firme e muito bem conseguida na Mariana Cabral, que merecia, alguém que percebe muito disto, que juntou o João Almeida Rosa como técnico adjunto, juntou também, as pessoas não sabem, o João Mateus, que é o analista da equipa de futebol feminino, portanto, estamos ao ponto de ter um analista já na equipa de futebol feminino, e a verdade é que a aposta formação e depois a aposta certa nas jogadoras estrangeiras, todo o scouting que foi feito, ou as escolhas por parte da equipa técnica, do analista, do scout, para a equipa feminina, são acertadas. Tínhamos uma excelente guarda-redes, uma excelente central, depois conseguimos recuperar a Diana Silva, e para mim a cereja no topo do bolo, temos uma jogadora espanhola brutal, que é a Brenda Pérez, grande bolo, que fez ontem um jogão que merecia jogar em Dortmund amanhã, na minha opinião, e uma jogadora que vem de uma liga super competitiva e mais forte que a nossa, que é a espanhola, e veio do espanhol da Barcelona, que acho que desceu de divisão lá, se eu não me engano, e o Sporting conseguiu contratá-la, e portanto contratar uma jogadora com aquela qualidade, portanto nós temos aqui, ou seja, nós temos um pilar que é a guarda-redes, que no futebol feminino, quanto a mim, tem um papel ainda mais fundamental que os jogadores, uma excelente guarda-redes no futebol feminino, dá muita segurança, temos uma grande central, portanto na estrangeira, conseguimos a Brenda Pérez e depois juntamos o nosso diamante, a Diana Silva. E depois temos uma coisa que é a Mariana Cabral sabe perfeitamente, tem ideias de jogo muito concretas e sabe exatamente quem sabe executá-las porque estavam com ela na formação. E, portanto, temos a Joana Valacova, temos a Becker, temos a Mariana Rosa e mais nomes, portanto, jovens jogadores que vieram dar muita qualidade e que sabem jogar neste sistema e sabem perfeitamente as ideias da Mariana Cabral. E o que acontece é que surpreendemos muita gente quando ganhámos a Supertaça. Ontem tentámos a surpreender com um jogo fabuloso, com grandes golos, grandes jogadas, grande envolvimento, grande consistência tática, consistência defensiva, perante uma grande equipa. Pena só que o campeonato, este jogo, não conte muito, porque o campeonato vai ter uma segunda fase e as equipas começam com zero pontos. A própria Mariana disse isso. Aliás, deixa-me dizer que nós temos, não vou dizer sorte, mas o privilégio de termos dois treinadores do futebol sénior masculino e futebol sénior feminino. Sem dúvida, eu já não me lembro de termos assim, é verdade. Uma qualidade, não sim, só de comunicação, uma clarividência incrível, a forma como falam, a forma respeitosa como falaram, até sim, por causa da lesão da jogadora do Benfica. Eu acho que é uma alfada de ar fresco. Completamente, desse ponto de vista, tem sido fantástico poder ouvir, tanto o Ruben Amorim, que já vem elogiado, claro, obviamente, desde o ano passado, mas até a própria Mariana Carvalho, que até mesmo quando estava na formação e às vezes e quando veio cá, entrevista quem não cá, ouviu cá, cá quem não ouviu, que ouça, vale muito a pena, ainda nem se falava da qualidade que ela já tinha e pouco se falava disso. Nós desafiámos. Nós falamos lá. É foi em direto, eu pensei que tinha sido em office. Não, eu acho que mandamos alguma boca durante, uma boca, obviamente, na brincadeira com a Mariana. Sim, sobre isso. Notava-se que era preciso um sangue novo no futebol feminino, de suporte. E acho que é muito bem conseguido. Primeiro é uma aposta muito bem conseguida na formação e depois apostar, obviamente, ou seja, nós temos uma política muito interessante que é, nós só vamos buscar jogadores estrangeiros se forem de qualidade e se não tivermos essa qualidade dentro de portas. E como nós não tínhamos, porque tinha saído, obviamente, as duas guarda-redes, e a Inês Pereira saiu para a Suíça, depois fomos buscar uma grande redes, comecei também defesa central, fomos buscar central, e precisávamos de alguém realmente lá, mais para jogar naquela zona de criação, e fomos buscar a Brenda Pérez, que eu acho que é uma jogadora fabulosa, e ontem, e há aí muitos clipes de qualidades, de fintas, o grande gol, o grande passe, e depois fomos buscar a Diana, que pronto, é o que é, já a conhecíamos, que é uma excelente avançada, e o Sporting está muito bem futebol feminino, convinha, e quando o relvado estivesse bom, dar a possibilidade a estas jogadoras de jogar no estádio José de Alvalade, porque acho que é totalmente diferente de jogar no estádio José de Alvalade, claro, que jogar novamente em Alcochete, sem menos preço para o estádio Aurélio Pereira, mas era muito bom para as jogadoras também jogar lá, e portanto eu acho que é um projeto que está a andar, a ser formado também mais jogadoras, e portanto o futebol feminino está bem entregue finalmente, estou muito descansado, já sinto outra vez prazer em ver os jogos do futebol feminino, porque confesso que o ano passado não via fio de jogo e as coisas eram, gostava de ver, apesar de nós sermos, obviamente, do Sporting e vimos todos os jogos, mas gostava um bocado de ver e o não aproveitamento de jovens, agora não, vemos as jovens a jogar tão bem, vemos as jogadoras estrangeiras a dar a qualidade aos jovens, vemos também as nossas jogadoras portuguesas experientes que temos e vê-se ali o fio de jogo, vê-se ali um trabalho muito bem conseguido por parte do staff técnico, todos de parabéns e, portanto, é para continuar. De resto, os parabéns, obviamente, à equipa de hóquei, porque é um título que nunca estava no nosso museu, nunca entrou a Supertaça de basquete e, portanto... Hóquei, não, basquete. Basquete, eram... O hóquei, porque... Pronto, o hóquei já foi jogo na semana passada. São tantos títulos que uma pessoa sim, até... Não, foi o basquete, obviamente, que nós nunca tínhamos ganho. O hóquei já ganhámos, claro, muitas vezes, mas o basquete nunca tínhamos ganho a Supertaça e é super importante nós termos esse troféu no nosso museu e, portanto, eu acho que estamos mais uma vez de parabéns. Todos os fins de semana há títulos, é difícil acompanhar tudo. Este fim de semana não consegui ver o hóquei, mas fui logo ver o resultado, porque o Sporting vinha também de muitos jogos e às vezes há assim um bocado de desligamento, mas conseguimos ir muito bem estar outra vez na onda, a preparar aqui mais títulos também do hóquei, e já percebi também há uma renovação no handball, embora não temos equipa para competir com sim, o Porto neste momento, mas temos uma equipa a ser construída. E é um passo que já falamos aqui várias vezes, é a questão de o Porto teve o domínio que tem no handball nestes últimos anos, muito fruto de um trabalho muito forte também na formação, e acho que nós estamos a apostar por aí e vai acabar por ser, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar por dar fruto. Sim, tem, eu acho que já se nota alguns passos. Difícil. Sim, este ano mas vai vamos ser dar difícil, a luta em muitos jogos. Vamos dar e luta, vamos ter jogo amanhã, é verdade, há pouco ia falar disso, nós vamos ter o jogo, partimos com uma vantagem, tudo leva a crer que iremos avançar na competição. Para terminar, dizer que gostava que o Lando Norris tivesse ganho. Ai não, aqui não é para este podcast. Não é aqui, aqui por acaso gravei aqui. Isso há bocado. Já eu está sei, gravado. Eu sei, estava a brincar contigo. Não sei se já está online, mas sim, eu também gostava que o Lando Norris tivesse ganho. Epá, até, acho que foi uma corrida fantástica e acho, exato. Eu entendo até aqui, só aqui para dizer, não via, para falarmos de outra coisa, epá, acho que a decisão é a decisão de quem quer vencer. É uma decisão, epá, de eu quando estou a jogar, espírito quando, competitivo. É um espírito competitivo. Quando, e, primeiro eu não sabia que ia chover tanto, porque eles nunca disseram, claro, que ia ser aquela banho de água, não, não é? Disseram que ia chover, um chuveirinho na curva 13, 14 e 17. Gostava que ele ganhava. E ganhava. Exatamente. Não, mas eu ouvi eles a dizerem que vai chover na 13, 14 e 17 nas curvas. Exatamente. Não disseram que ia chover assim tanto. E portanto eu percebo, porque já jogamos o Fórmula 1 muitas vezes e de vez em quando tenho uma decisão dessas. Tipo, penso que vai conseguir e vou sempre, não vou à boxe. Já aconteceu ainda este ano no MotoGP, que arriscou, já não me lembro em que corrida foi, eu lembro de ter visto, que arriscou, foram todos mudar os pneus, ele não foi, e terminou quase com a moto parada, mas conseguiu. Pois é isso. Mas arriscou e terminou e mas, ganhou. Mas aqui para as pessoas perceberem o que é que ele contou, se não chover assim tanto com a paragem do Hamilton, o Hamilton vai perder ali 25 segundos. Claramente eu acho que vou aguentar. Agora, os 24 que tinha eram 49. Só que nunca contou que houve aquele banho. Não, desculpa, eram 20, era 2 mais 24, eram 26 segundos que ia ficar. Que é muito para a Fórmula 1, mas claro, como choveu mais do que eles pensavam, choveu muito, mas não havia condições. Claro, portanto é preciso. É preciso, antes as pessoas criticarem, eu acho que foi a ousadia. Se calhar agora, no futuro, ele não vai arriscar tanto, mas a questão é que, por exemplo, um engenheiro de corrida nunca lhe disse: confia em mim e vai à boxe. Um engenheiro de corrida deixou-lhe ali a porta aberta. Nem eles tinham a certeza se ia chover ou não, notava-se perfeitamente, mas pronto, acontece. E pronto, não há nada aqui, da melhor. Aqui estão a perguntar se falámos do Porro. Já falámos do Porro. Já falámos, mas posso repetir. Sim, mas podes repetir só essa parte da contratação, Sporting, nomeadamente a contratação, que é aquilo que anda sempre a preocupar todos os Sportingistas. Não, o Sporting, reparem-se, o Sporting sentiu que existe grande. O Sporting tem a opção de compra, portanto ninguém passa por cima dessa opção. O Sporting o que pode fazer, em último caso, é comprar por os 8 milhões e vender por 20. O Real Madrid logo de seguida. E, portanto, obviamente que o Sporting, se tiver assim uma certeza que existe uma grande proposta e que o Porro também quer ir, o Sporting faz, aciona o valor, pá, e vende mais caro. Portanto, há ali uma operação financeira que o Sporting ganha logo alguns milhões. É somente isso. Portanto, acho que isso está muito bem equacionado por parte de quem gera o futebol de Sporting, porque a compra é certa. Depois é pode comprar e vender logo, assinar um papel e depois assinar o outro, porque é a única coisa que nos pode acontecer. Exatamente. João, vamos terminar. Vamos só lá dizer, obviamente, obrigado a todos. Normalmente a Mariana faz isto no início, eu deixei para o final porque me esqueci, claramente. Obrigado a todos os patronos que têm continuado a apoiar o projeto no Patreon do Sporting 160, como sabem, um conjunto de conteúdos que nós continuamos a produzir lá, nomeadamente o M da Mariana, os pós-jogos é claramente uma das coisas que nos quase que nos pedem religiosamente que continuamos, sim, a fazer, até porque se nota que a malta muitas vezes gosta de desanuviar ouvindo aquilo, e eu sei que sabe bem, porque nós também nos sabe bem, às vezes custa, mas sabe bem fazê-lo e também discutir essas questões. Nós, em princípio, vamos ter amanhã o pós-jogo no Patreon do Sporting 160. Em princípio, não. É só uma questão de agenda, porque o João Castro vai estar a comentar o jogo na Rádio Observador, em direto, e depois também vai estar presente no programa... É campeão, que é depois, já às 11 da noite. É isso, não é, João? Portanto, o jogo do Sporting é às 8, o João vai estar a comentar em direto das 8 às 10, mais coisa, menos coisa, ali até terminar o jogo e mais uns minutos depois do jogo. Depois, em princípio, vamos gravar o Patreon do Sporting 160 e depois o João volta outra vez à rádio e depois ainda vai estar direto, durante 5 noite, horas seguidas na Antena 1 a fazer, a cantar. Não é, estou a brincar. Mas um dia, quando houver a rádio Sporting 160, aí vamos estar a cantar. E portanto, e depois vamos regressar, obviamente. Entretanto, o M da Mariana regressa na sexta, volta a ter novo episódio na sexta. No sábado há Sporting e nós também vamos ter, ter o conversas Patreon. Com o Tático e, em princípio, também conversas com o Tático entre o João e o Tático. O Tático também tem o seu Patreon, onde, e é um Patreon que também vale muitíssima pena. E olha, deram-lhe muito na cabeça por não ter havido a semana passada a conversa só de bola, mas isso foi culpa minha que estava doente. Exatamente, e até porque tu tiveste dificuldades até, sim, já aqui a fazer o Sporting 160 na segunda-feira, e regressaremos depois na próxima semana com o Sporting 160 também, no formato já habitual que nós estamos aqui, e tudo leva a crer com a Mariana de regresso para fazer a moderação. Havia aqui um ouvinte que não estava muito contente, que disse que o Careca não deixava falar o Castro. Não vi, o Careca sou eu, quer dizer, não há aqui mais ninguém Careca, só pode ser, só estamos dois. Tens cabelo, eu tenho pouco, só para ser eu. O Careca, não queria que deixasse falar mais. Eu deixo falar o Castro, eu por mim o Castro pode estar aqui a falar. falar, mas às vezes isto não pode ser só monólogo, senão depois isto, exatamente, as pessoas vão dizer que é só monólogo e... Não, e tu tinhas que falar das AGs e tudo. E essas coisas todas, né? mas pronto, mas aqui o... Mas fica aí a nota, o Careca calou-se e o Castro falou. Muito bem, Castro, grande abraço amanhã lá estaremos. E a todos, muito obrigado por terem estado aqui connosco no Sporting 160 e obrigado a todos que vão ouvir e viva o Sporting. E viva o Sporting.